yo. Yo. Roubei o mercadinho do meu bairro, levantei a camisa e gritei: isso é um assalto, com dinheiro comprei roupa, umas maconha peruana. Fumei em uma semana 15 quilos de marihuana. É uma gincana e eu vim pra ganhar tudo. Esses mano não me engana, eu sei que cê curte um estudo. Estudei até os meus 18, depois eu parei. Peguei AIDS e gonorreia e passei pra você. Fiquei sabendo que o pastor roubou o dinheiro da igreja. No dia seguinte ele acordou com a cabeça na bandeja. Ninguém soa meus manos da igreja, eles fazem orações pra gente. Roubar dinheiro de fudido, isso sim é delinquente. Cigarro na mente, o coração cheio de ódio, rumo ao pódio. Quer saber de mim? Fica pro próximo episódio. Tipo Mano Brown, da ponte pra cá é só pipoco. Meto louco nesse estoco, pouco a pouco eu me encontro nesses pontos. Nessa estrada vaga, sujo, cheia de vagaba puta, cuja mãe abandonou e agora elas moram na rua. Não é justo com as mulheres, elas merecem mais atenção. Entre as mais viciadas, elas merecem o dobro de atenção.